050 na chegada Mari. Tendo identificação 050 na Mari, está efetuando um pequeno desvio à esquerda para evitar a formação. Sente, informe na Pro de Mari, azul 4060. Gostará, poderia pro a ITAP da presente? 0 ITAP, 4060. Pro de ITAP, 4060. TEP 5220. Zero estabilizou no curso do localizador, senhor. Ok, está livre aproximação descendo para 2000. Aguarde a transferência torre de controle. Gol 1260 cruzou 1150. Chame Recife agora em 12685, alterna 12545. 03, tocou RMT aos 34, reporte perna do vento, através norte da torre a 1000 pés, Olimpo 03. 03, reportará 1000 pés através norte da torre, na perna do vento. TRIP 5220. Escuta só. Completa aproximação e chame a torre Salvador em 118612. 118612, bom dia. Salvador 3198, posição 3, pronto, puxa acionar. Confirme, foi o que chamou o TAM, 3895. Bom, positivo, 3895. Autorizado no portão 03, chame táxi. Livre chamará 3895. Da Força Aérea 1P3, mantendo 1000 pés, perna do vento, não vai interferir na sua aproximação, ok? A mesma vai girar base, a sua retaguarda, vai ser a número 2 para pouso. Já é embaixo travado, Tripe? Primativo, senhor. Livre pouso, pistão no zero, tráfego avistado, o vento 100 graus com 1-1 nós. 7. Olimpo 03, mantenha a longa perna do vento, ok? Reporte visual com uma aeronave da Trip, uma TR da Trip na final da 10. Está alongando a do vento, ainda não visual com tráfego. Reportará quando visual, Olimpo 03. Sente. 9-1, Galeão, nível 380. 38 já aprovado, autorizado, Galeão 380. Rota via Peruíbe 50, IDEA via Novembro 857, após conforme o plano, decola 1-0, curva à direita, saída da Euleda, após Euleda, voa IDEA, aonde intercepta o eixo, aerovia, sai conforme. 5414 transponder, controle PR 119, decimal 8. Nível 380, Galeão, Upper Whisky 50, pós IDEA, Upper Novembro 857. Decola da 1-0, curva direita, saída da El, transição Leda, depois o Obdev. Acionar 5414, controle 1-9, decimal 8, então 3191. Correto, 3191, portão 62, deixando o controle para o posto, acionar. Valeu. Reduza para 2009. Reduzindo azul 4060. Autorizado, azul, chame táxi. Autorizado, funcionamento 407. Sigilo 170, Juliette Sierra Delta, inspeção prosseguindo mesmo. Gente, mantenha o 070 e aguarde a transferência de comunicações para o controle Aracaju, Juliette, Bravo Delta. 070 aguardando, Bravo Delta. Azul 4060, desça para 2000 pés, o altímetro em Salvador no 012. 2000 pés no 012, Azul 4060. 0,2. Salvador, bom dia, o gol 1777. Um segundo, 37, 1 minuto 4, aprovado 320, prepara a Dael. Dael, grande. Quatro livre aproximação, informe estabilizado no localizador. Informará estabilizado, 4060. Inicialmente está falando a Desco com a direita. O perfil da Olinda, após... Confirmando da Olinda, após ainda atualizado pelo segundo direto, 5411 transponder, o controle é PL 1918, ok? Essa ainda vai ser a da Olinda, após ainda atualizado pelo seguro, e 5411 é o transponder. Então, confirmando aí, é 320 o nível, o autorização de acordo com o plano de voo, período 50, pistão no zero, decolagem curva direita, daí é o Lida, após voo direto por seguro, 4411 no transponder e 198 no controle, o gol 1777. Confirmando, é o 5411 no transponder. 5411 no transponder, o gol 1777. Correto, barro, então 05, chama quando for para o puxa, senhora. Travado? 03. Confirme. Na final do 1-0, contra embaixo checado, Olimpo 03. Afirmativo, Olimpo 03, atende a pássaros na curta do 1-0, tem livre toque em medida, pista 1-0, o vento 080 graus com 1-3 nós. 03, livre toque em medida. Autorizado táxi via Juliette Alfa, ponto espero do 1-0, torre 1-186, ajuste 1-0-1-2, azul 4207. Solo 35220, livrou? É, ingressa Quilo Pátio 3, observando o Pátio 3, sinalizador. O Trip, bem-vindo. Quilo Pátio 3, valeu. Alfa Victor Juliette, após a decolagem da 17, tem condições de manter a perna contra o vento da 10 a mil pés? Azul 4060, complete aproximação e chame a torre Salvador em 1-8-6-12. 8-6-12, logo. Oi, o Romeu está passando após a decolagem do AVJ, do Alfa Victor Juliette, está pronto para ingresso na capital do Sul. Cima digo, após o Charlie 150, ele mantém cabeceira no 7, Romeu Papatango. Após o passar de tráfego de decola, ele mantém cabeceira no 7, Romeu Papatango. Oi, Salvador, Azul 4060, bom dia. 4060, reposto passando o marcador externo, baixado travado, altímetro no 0 no 2. Portará, 4060. Afirmativo para cheque, o vento 090 graus com 2 nós. Informa o tráfego da Força Aérea 1P3, mantendo 1000 pés na perna do vento da 10, o azul 4060. Gente, 60. Para informação também, um tráfego adicional, eu tenho um Charlie 150 e vai manter o setor sul do aeródromo à sua direita, também a 1000 pés na perna contra o vento da 10, o azul 4060. Gente, 4060. Olimpo 03, Tocuia Meteus 43, mil pés, perna do vento, reporte no través norte da torre. Olimpo 03. Curvando à esquerda para a perna do vento, reportará no través norte, mantendo mil pés. Olimpo 03. Gente, Olimpo 03 corrigindo, vai alongar a perna do vento, vai reportar com o visual com Embraer da Azul numa longa final do ano zero. Ciente, alonga do vento e reporta quando visual com Embraer da Azul na final do ano zero, Olimpo 03. Alfa Victor Juliette, decolado em Salvador aos 4-4, vai manter a perna contra o vento da 1-0, mil pés. O Alfa Victor Juliette aguardando autorização. Afirmativo, o Alfa Victor Juliette vai manter a perna contra o vento da 1-0. Passar o externo embaixo travado do 4060. Afirmativo, tráfego avistado, atente a pássaros durante a aproximação. O vento 100 graus com 1-4 nós, livre pouso, pista 1-0, com azul 4060. Livre pouso na 1-0, azul 4-0-1-0. Salvador, bom dia, azul 4207, ponto espera da 1-0. Afirmativo, azul 4207, mantenha o ponto de espera por gentileza. Mantenha o ponto de espera da 1-0, azul 4207. O grupo Patango ciente, mantém a cabeceira no 7. O Alfa Victor Juliette passa um 360 pela direita, ok? 360 pela direita, Alfa Victor Juliette. Afirmativo, 360 pela direita, Alfa Victor Juliette. Se fizer um 360 curto, agradece e agiliza. Afirmativo, 360 curto pela direita, Alfa Victor Juliette. Salvador, bom dia, tá 3895, número 2, ponto de espera. Afirmativo, tá 3895, mantém o ponto de espera. Número 3, tá visual com o Embraer. Na final, tá passando outra vez agora. Afirmativo, Olimpo 03, vai curvar agora à direita e a proa rotatória é a ponta vertical da rotatória, Olimpo 03. 03, curvando à direita, a proa rotatória e a porta na vertical. Afirmativo, eu tenho dois traços para decolagem, tem um traço para cruzamento do campo e um para pouso 9-0, ok? Aguardando aí o Olympus na vertical da rotatória, assim que chegar na vertical vai ficar realizar esperas com curvas pela esquerda, o Olympus 03. 03, está curvando à direita, vai para a rotatória e na vertical da rotatória mantém espera com curvas pela esquerda, mantendo mil pés. Afirmativo. Alfa Victor Juliette tem condições de cruzar o campo? Afirmativo. Afirmativo, inicialmente o Alfa Victor Juliette vai manter a proa norte, ok? Afirmativo, a proa norte e o Alfa Victor Juliette vai manter agora. O meu Papatanga é a torre? Gente, apenas para instrução, ok? Da próxima vez, só aciona o stand-by, só aciona o transponder, por gentileza, após a decolagem. Se ficar na cabeceira 17 com o transponder, pode ser que as aeronaves estejam pousando ou receba aviso de tráfego, ok? Nada. O azul 4060 no solo aos 48, livre à direita, chama o solo dos 1.9. 219, livre à direita, azul 4060. Azul 4207, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, azul 4207. Romeu Papatango, livre decolagem, pista no 7, o vento 100 graus com no 4 nós. Dia 4060, Alfa Kilo 43, e reporte para ingressar no pátio principal. Alfa Kilo 43, reporte para ingressar no principal, azul 4060. Está visual com o Olympus no Alfa Zero da Força Aérea aí. Está pegando a proa de buraquinho agora. Alfa Victor Juliette. Afirmativo. Olimpo 03, acenda para 1.500 pés, reporte visual com o Charlie 150, na linha do litoral nordeste, o Olimpo 03. 03, na vertical da rotatória, ascendendo para 1.500 pés, reportará quando visual com o tráfego na linha do litoral. Sintoniza 2.000 pés, 6740. 12 pés, 6740, 1.012 é o altímetro. Obrigado, 2.000. Guardando, 4.307. Oi, Salvador, bom dia. Papa Romeu, Lima, Lugar Alfa, 4.4, 2 a bordo, pronto pra acionar o táxi. Sente em November Alfa, reporte quando pronto pro táxi. Romeu Papatango, decolado de Salvador aos 3, ao Coaginal, 5-0. Ingresso agora, corredor Axé, direita, controle 198, bom treinamento, bom voo. Grato, ingressando corredor Axé, Romeu Papatango. Ei, Papatango, Alfa Victor Juliette, 50 agora na vertical do Brasil. Estimativo, Alfa Victor Juliette, prossegue na linha litoral nordeste, transfere agora o controle 198, bom voo. Transfere agora, São Antônio, 198, para a volta, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia. Papatango Romeu, Papatango, decolado a cabeceira no 7, ingressando corredor Axé, 1.000 pés. Papatango Romeu, Papatango, mantém-se em condições visuais, 1.000 pés no corredor Axé, informe através do Farol da Barra. Tratará Farol da Barra, Romeu, Papatango. Controle, no corredor, bom dia, Papatango, Alfa Victor Juliette, seguindo pelo corredor 7, a 1.000 pés. Papatango Alfa Vitor Juliette, bom dia, mantenha-se em condições visuais no meu pé, corredor forte, na minha escuta permanente. Vai manter em condições visuais no corredor forte, na minha escuta permanente, Alfa Vitor Juliette, grato. M740, livre aproximação, agora passa a ITAP e informe no localizador estabilizado. A livre aproximação vai informar estabilizado no localizador, 740. Olimpo 03 já presente, mantenha presente boa, reporte aproximadamente aí sobre o externo, ok? Positivo. Mantenha a proa e reporta nas proximidades do externo, o Olimpo 03. Azul 4207, 52 decola, 198 ao controle, bom voo. 48, 4207, obrigado, bom dia. Visado Guarulhos, 360, rota Peruísque 50. Decolo no zero, com curva pela direita, no perfil da Dael Leda, após Leda voa Bidev, a onda intercepta o eixo da aerovista, é conforme. 5420 transponder. Controle PR1 no 9.8. Bom dia, Zé Dael. Após 2.000 pés, está autorizado Dael. 2.000 Dael, obrigado. Dael, Delta Alfa, Eco Lima, Dael Leda, após Leda Bidev. Então, 3895, livre decolagem, pista no zero, 100 graus, cono 39 ao vento. Decolagem 3. Livre decolagem. Olho position 01, chame condição para o posicionar, só complementando a autorização, curva direita. Primeira manobra, curva direita, após decolagem, 1477. Afirmativo, após regulagem com curva à direita, gol 1477. Gole não, dá eu. Coloca 3190, pronto para o cheque de treinamento no 06. É desautorizado, sem táxi. Chegar em um táxi, 3190. 1477, escuta. Na final, encontrei baixo checado, visual com o tráfego na decolagem, o Olimpo 03. Afirmativa Olimpo 03, aguarda apenas a pista livre. 3, aguardando. Confirmou comigo a curva direita, se usou curva direita, L curva direita. Não é da L, e quando dá um no L, curva direita desce da L leu da BDEV. Confirme, você pro voo 1777? Não, não, aqui, voo 1477. Ah, desculpa, me chamou, é pro 1777. Gente, da Leda, curva direita, IBDEV, o gol 1477. Isso aí, chama o controle, toque pro posicionamento. 477. Final, baixar travado, Olimpo 03. Afirmativo, livre toque remetida, após o toque remetida, acende para 1000 pés, Olimpo 03, vento 100 graus com 1-3 nós. 03, livre toque remetida. Então, desça para o 050, a chegada Mari. 050, na Mari, solicita a presente voz status da formação. Pesado ETAP, web 5728. Localizador web 6740. Web 6740, complete a aproximação e chame torre Salvador em 1-8612. 6812, 6740, boa tarde. Salvador, bom dia, o TAN 3895, transfere. TAN 3895, contato radar decolagem, submontanha 340, prossiga conforme autorizado. Tem atenção 340 conforme o 3895. Confirmando o trem, já embaixo travado? Afirmo. Gente, informa o tráfego da Força Aérea, um P3, realizando toque remetido, o mesmo vai se encontrar agora na pena do vento a 1000 pés. Webjet 6740, tem livre pouso, pista 10, vento 100 graus com 1-3 nós. Livre pouso, passando externo, 6740. Força Aérea corrigindo, Olimpo 03, tocou RMT o 56, curva esquerda, ingresso perna do vento a 1000 pés, reporte no través norte da torre. 03, curva na esquerda, 1000 pés, perna do vento, reportará no través norte. Azul 4207. Quem? Azul 4207. Seria possível nós voarmos direto da BDEV para editar formações ali próximos à Leda? Aguarde, 4207. Aguarde coordenação. Não, muito obrigado. Bom, instalador, o Papa Romeu em Geral para o 44 está pronto para ataque. Gente, reporta no ponto, espera taxi off, que ainda é November Alpha. Gente, reporta no ponto, November Alpha. Zona 91, pronto para o taxi. Estamos com o PLB de 88, 4 horas, alternando Campinas. Juliette Alpha, seu ponto de espera da 10, quando lá 186 torre, 1012 no ajuste, bom voo, 3191. Juliette Alpha, seu ponto de espera da 190, retificando o nosso PLB de 9494. Para a coordenação na frequência livre, o Romeu Papatango, decolado de Salvador, está mantendo 1000 pés sobre a Baía de Todos os Santos, com destino ao aeródromo de Vera Cruz, onde irá efetuar toque arremetido. Papatango, Romeu Papatango é da escuta do controle, frequência livre para a coordenação. Opa, perdão, mudando para a frequência do frequência livre, cara. O 777 está pronto? Corre o gol 1777. Gol 1777, LR, manter a pista no zero. Ali mantém a Unos Galo 77. Direita 7, 21, 9. 8, 7, 90 graus, 14, 9. Livre decolagem, pista 10. Decola 1, 77. 7.40, táxi aprovado. Alfa aqui no pátio 3, chame no pátio 3, pronto para o ingresso no pátio principal, 6740. Alfa aqui no pátio 3, vai chamar para o ingresso no pátio principal, 6740. Torre Salvador, boa tarde, é o Tano, 3191, quanto está ganhando 0 pronto? Está 3191, aliás, manter, pista no 0, após o 37, gol. Após o 37, alguém manter, 1-0, 3191. Cifrino 25, decimal 1, alterna 33, decimal 25. 251, 3325. Lipo 03, ingressando do vento, ingresso e mantém, aguarde para gerar a base, Lipo 03. 03, reingressando perna do vento, a ingressar vai manter e aguardar para girar base. Olimpo 03. Vai questionamento, chame táxi. Da Gol, decolado 01, 198, boa viagem. 198, boa. Centro Recife 1251, alterno 3325. 251, 3325, tá 3895, bom dia. Controle Salvador, boa tarde, Gol 977, transfere 1500 pés, pela Dael Lida. Gol 777, contato radar, decolagem, subindo antena, vídeo voo 320, sai da El. 3-2-0, Castelo Daial, 77. Solo Salvador, bom dia. Azul 4033. Sou de pista, Uribe 03. 03, girando base, reportarão na final do 1-0, aguardando a liberação da pista. Gente da Lima, é apenas para a saída prevista. Dael Leda Ilhéus. Repita por gentileza. Dael Leda Ilhéus, senhor. Dael Leda Ilhéus, grato. Visão Mato Ronaldo. Confirme de casa. 220. Oscar Uniforme Romeu, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 230. Não, negativo, essa proa aí, senhora, vai jogar a gente no, na formação indesejada. Ou proas para a esquerda, menores que 210, ou então complica para a gente. Principal 6740. 6740, autorizando ingresso, portão 7. Mantém a chegada, vamos descer para 4 mil pés, ajuste na 012. Gente, mantendo a chegada, 4 mil pés na 012. Autorizado toca remetida na pista 10, 110 com 14. 3, livre toca remetida. Objeto 5728, autorizado ILS, X-ray pista 10, reporte estabilizado. Autorizado ILS, X-ray da 10, vai reportar estabilizado. Objeto 7.28. 4033, pronto para a cópia. Afirmativo, 4033. Azul 4033, autorizado para Serra Bravo, Índia, Lima, nível de voo 160 via Whisky 1. decola da pista 1-0, primeira curva à direita.